gosta de brincar de amores. Mas ó, comigo não, comigo não. Sei também que você, eu não sei mais nada. Um dia você vai pensar como eu sonhei em vão. Não vá ou vá, você é quem quer. Quer saber, eu amo você. Como eu